chegar um cara. Encostou o carro, abriu o porta-mala e eu encostado no balcão do bar. Meus olhos começaram a lacrimejar e eu entendi por que é que eu sofri. Quando tocou Carência Love, desse jeito até que tá bem soft. Tô precisando me envolver com alguém, porque tá faltando carência e a lágrima vem. Eu tô sofrendo sem amar ninguém. Eu tô sofrendo sem amar ninguém. Tô precisando me envolver com alguém, porque tá faltando carência e a lágrima vem. Eu tô sofrendo sem amar ninguém. Eu tô sofrendo sem amar ninguém. Chegar um cara, encostou o carro, abriu o porta-mala e eu encostado no balcão do bar. Meus olhos começaram a lacrimejar e eu entendi por que que eu sofri. Quando tocou Carência Love, desse jeito até quem tá bem sofre. Tô precisando me envolver com alguém, porque tá tocando carência e a lágrima vem. Eu tô sofrendo sem amar ninguém. Eu tô sofrendo sem amar ninguém. Tô precisando me envolver com alguém, porque tá tocando carência e a lágrima vem. Tô sofrendo sem amar ninguém.